Fala galera, tudo bem? Hoje preparamos com todo o carinho do mundo mais uma leitura de tema. Vamos lá? Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Desafios para coibir o vício em apostas online entre os brasileiros. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. Fortune Tiger, conhecido como Jogo do Tigrinho, foi desenvolvido pela empresa Pocket Game Soft, com sede em Malta. Além desse, a empresa possui dezenas de outros jogos no formato de cassino online, como Tiki Run e Zombie Outbreak, por exemplo. O cassino online funciona de maneira semelhante a uma máquina de caça-níqueis. Nesse sentido, o resultado depende puramente da sorte. Esse tipo de jogo é classificado como jogo de azar e é considerado ilegal no Brasil, com base na Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei número 3.688 de 1941. Nas mídias sociais, influenciadores digitais prometem prêmios em valores altos para quem quer começar a jogar. Porém, autoridades confirmaram ser ilusão. Para convencer as pessoas, estes influenciadores fazem propagandas fraudulentas do jogo em seus perfis. Aparecem sendo supostamente premiados e isto faria com que as pessoas acreditassem ser possível conseguir grandes quantias com o jogo. Uma operação policial em novembro de 2023 resultou na prisão de 4 pessoas que recebiam dinheiro para promover a plataforma nas redes sociais. Estima-se que os pagamentos variavam entre 5 e 15 mil reais por semana. Em troca, os influenciadores tentavam atrair novos clientes com vídeos prometendo dinheiro fácil. Texto 2. Pesquisa Datafolha revela que 15% dos brasileiros dizem fazer ou já ter feito apostas esportivas online, as chamadas bets. As apostas online estão disseminadas pelo país, mas o fenômeno é maior entre jovens e homens. Quase um terço, 30% dos brasileiros de 16 a 24 anos, afirma que já apostou. É o dobro da média de 15% para todo o país. 7% dizem ter apostado, mas não apostam mais, e 8% que continuam apostando. Pesquisadores, médicos, educadores e até integrantes de grupos de apoio a viciados em jogos relataram à Folha uma propagação entre jovens e até adolescentes, com recorrência de casos problemáticos. Isso ocorre mesmo com a proibição legal para menores de 18 anos. O gasto médio mensal entre o total de pessoas que apostam é de R$ 263,00, equivalente a 20% do salário mínimo de 2023. 3 em cada 10 apostadores afirmam gastar mais de R$ 100,00 por mês, mostra o Datafolha. Essa tem sido uma atividade masculina. 21% relatam ter apostado. Entre as mulheres, esse índice é de 9%. Metade dos apostadores também diz que perdeu mais dinheiro do que ganhou. A pesquisa foi realizada em 5 de dezembro de 2023, com 2.004 entrevistas presenciais em 135 municípios, com pessoas de 16 anos ou mais de todas as regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para baixo ou para cima. A oferta de sites de apostas esportivas é liberada no Brasil desde 2018, após lei aprovada no governo Michel Temer, MDB. A partir disso, propagandas de bets passaram a dominar a grade da TV aberta, sobretudo em jogos de futebol. As redes sociais foram inundadas de anúncios, viralizados pela atuação de influenciadores famosos. O governo de Jair Bolsonaro, PL, teve 4 anos para regulamentar o mercado, mas não o fez. Assim, o número de casas de apostas voltadas ao público brasileiro explodiu sem regras claras de atuação e fiscalização. Em 2023, veio a público a investigação de um esquema de combinação de resultados em jogos de futebol, inclusive da Série A, para lucrar indevidamente com apostas. O governo Lula, do PT, passou a trabalhar na regulamentação no ano passado. Já foi aprovada nova lei para definir taxação e funcionamento das empresas que também deverão se credenciar para atuar no Brasil. Atualmente, quem oferece apostas online no país tem sede no exterior. A regulamentação total deve ser finalizada no primeiro semestre deste ano. A legislação trata dos jogos da chamada cota fixa, que é conhecido quando se pode ganhar com a aposta, a partir de resultados de jogo de futebol, por exemplo. Durante a tramitação do projeto de lei das apostas esportivas na Câmara, os deputados incluíram nessa categoria, além das apostas esportivas, também os jogos online, em que entram cassinos e outros jogos de azar em ambiente virtual. Estima-se que até 80% da movimentação do setor venha deste tipo de atividade. Texto 3. No Brasil, o chamado jogo do Tigrinho ficou famoso devido à extensa campanha que incluiu muitos influenciadores digitais e jogadores que compartilham suas supostas táticas nas redes sociais. Em alguns casos, os prejuízos foram tão grandes que levaram os jogadores a tirar a própria vida. À TV Mirante, o delegado Pedro Adão, que participa das investigações sobre o Fortune Tiger, confirmou que existem pelo menos 3 casos como esse no Maranhão. Nós tivemos no Maranhão o registro de 3 suicídios decorrentes de pessoas que começaram a jogar esses joguinhos eletrônicos, perderam uma grande quantidade de dinheiro e acabaram por ceifar suas próprias vidas. Então a gente começou a investigar esses digitais influencers com atuação no Instagram, que divulgam constantemente esses jogos e incitam as pessoas a jogarem, que acabam perdendo seu dinheiro. São jogos que foram feitos para tirar o dinheiro das pessoas. Um dos casos aconteceu no município de Formosa da Serra Negra, no interior do Maranhão. Rafael Mendes, de 17 anos, cometeu suicídio no dia 10 de setembro. Rafael era jogador de futebol e teria aplicado no Fortune Tiger cerca de R$50 mil que tinha recebido de herança da mãe. Ele perdeu tudo, segundo o delegado Brito Júnior, titular da delegacia de Formosa da Serra Negra. Semanas antes, a socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, da cidade de Pastos Bons, Jaciara Borges, também teria tirado a própria vida por causa de um prejuízo provocado pelo jogo do Tigrinho. De acordo com o delegado Francisco Taveira, Jaciara recebia uma quantia em dinheiro do marido, que mora em São Paulo, com a esperança de construir uma casa. No entanto, ela teria feito várias apostas com o dinheiro no Fortune Tiger e perdeu tudo. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.